bonita, apresenta-se bem. Parece que tem a face morena. É bonita, apresenta-se bem. Isso parece. Já passei a bomba a ferro. Amanhã vou-me casar. E o Manel é o teu marido. E o Manel é o teu marido. E o Manel é quem te adora. E o Manel é quem te leva da tua casa para fora. Todos me querem, eu quero alguém. Quero meu amor, não quero mais ninguém. Todos me querem, eu quero só um. Ai, todos me querem. Chega ou mais? Mais um bocadinho? Eu aguento. Oh, rosa redonda saia. Oh, rosa redonda saia. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tinha. Oh, rosa redonda saia. Isso para si. Oh, Laurindinha. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Agora, feita na moda, no baile da Dona Esther. Feito a semana passada, foram dar com o chofer. A dançar com quem? A dançar com a criada. Dizia ele baixinho: Natis é especial. Quero usar o meu jeito. Eram para isso. Oi, foi ser nove e tal. Quero usar. De beber, de beber, eu não posso deixar. Se eu vim é que alegra a gente, eu fico contente. Eu quero ouvir dizer que eu posso mais. De beber, de beber, de beber, eu não posso deixar. Se eu vim é que alegra a gente, eu fico contente. Mordendo a chave. A mula da cooperativa, a mula, deu dois coices, um, olé, deu dois coices no telhado. dos filhos levo lembrança. Tenho esperança de voltar. Ponha aqui o seu pezinho. Não sei se é bom, dá cá um beijo. Tá feliz? Oh meu bem, aparta, aparta o cachute e tudo branco. Que eu também fui apartado de um amor que eu queria tanto. Ora, zumba na caneca, ora na caneca, zumba. O diabo na caneca, toda a noite canta zumba. Ora, zumba na caneca, ora na caneca, zumba. O diabo na caneca, toda a noite canta zumba. Elas querem um abraço, um beijinho e nós queremos. E se elas querem muito amor, muito carinho e nós queremos. E se elas querem um encontro à maneira, nós queremos. E se elas querem a leitinha à brincadeira, nós queremos. E venhamos à praia, como se eu. Mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu. Quando a netinha nada apareceu. Muito envergonhado saímos dali. Eu entrou no vidro. Não tinha dinheiro, carro também não. Viemos a pé, fizemos serão. E ela coitadinha muito aflita gritando: como é que eu hei de? Como é que eu hei de? Como é que eu hei de? E os barbolinhos quase de fora. Como é que eu hei de? Como é que eu hei de? Como é que eu hei de vir embora? Com as perninhas todas à mostra. E os barbolinhos. Faltam duas. Esta agora vou dedicar a toda a malta que aqui está, que gosta da pinguinha. Quem é que gosta da pinguinha? Não acredito, vá outra vez. Quem é que gosta da pinguinha? Então quem gosta canta comigo assim. Dizem que cachaça é água. Cachaça não é água, não. Cachaça vem do Alambique. E aí, água vem do Ribeirão. Dizem que cachaça é água. Cachaça não é água, não. Cachaça vem do Alambique. Chupeta para o bebê não chorar. Mamá, eu quero. Mamá, eu quero. Mamá. É na chupeta. É na chupeta. É na chupeta para o bebê não chorar. Muito bem. Falta uma. Quero saber aqui da malta toda que aqui está, onde é que estão os homens que não são de Guimarães. Homens que não são de Guimarães, do lado de braço. Estão muitos. Agora, onde é que estão os homens de Guimarães? Acho que por fora tem maioria. Está tudo certo. Agora, os homens românticos, onde é que estão? É preciso ir um homem romântico de Ribeira de Pedro. Para os homens românticos que aqui estão. São muitos que eu sei. Vão todos cantar comigo assim. Tava a assar sardinhas como o Lumbardi. Quem veio a

eu canho e sal. Dela sempre vou gostar. Ela é tão pequena e fica bem a mar. A minha terra, eu canho e sal. Dela sempre vou gostar. Juventude sempre no ar. Uns para a discoteca e outros vão para o mar. A minha terra é o canho-sal. Dela sempre vou gostar. Ela é tão pequena e fica a ir a mar. A minha terra é o canho-sal. Dela sempre vou gostar. Ela é tão pequena e fica a banir a mar. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Depois de ter ido até aquela ilha da Madeira, vamos até onde? Até atrás dos montes. E não se podia fazer esta emissão sem ir atrás dos montes, não é? Então vamos lá. Com Sónia Flávia, sou transmontana. Orgulha ela. Transmontana, que tem sempre aquela chama. Nos lembrar este mês de agosto com aquele grande sucesso, aquela música que nos fez cantar, que ainda nos faz hoje cantar, Bota Fogo no Terreiro. Eu saio para namorar com o grupo Mini Break, porque a morena não está. A quarta-feira eu vou ter com a mulata, quero essa paixão que mata, porque a noite durará. Bota fogo no terreiro, eu quero chegar primeiro para dançar com a moreninha. Ontem ela era casada, hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Bota fogo no terreiro, eu quero chegar primeiro para dançar com a moreninha. Ontem ela era casada, hoje é divorciada, amanhã pode ser minha.

Então vamos lá com Carlos Pires. Lá em casa ela é que manda. Será? Lá em casa ela é rainha. Eu arrumo o meu quarto, a sala e a cozinha. Lá em casa ela é que manda. Lá em casa ela é rainha. Eu arrumo o meu quarto, a sala e a cozinha. Ao chego a casa e trabalhar, foi um longo dia e a descansar. Tens de ligar ao vizinho do acordeão. Se queres um beijo, rechonchudinho.

ser mesmo a valer. Thank you.

eu cheguei aquele momento de pezinho de dança com festa na aldeia, com o grupo musical MK Music, canções do verão. Eu vou, eu vou pro baile da minha

sentar aqui no meu copo, der um toque. Quer jogue, jogue, quer jogue, jogue. E se disser para eu pedir outra rodada e mais um shot. Quer jogue, jogue, quer jogue, jogue. E quando a coisa tiver top, vamos ter mais shot, shot. Vamos de táxi para o meu lado. Acabar o shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot. Se ela vier sentar aqui no meu copo, der um toque. Quer shot, shot, quer shot, shot. E se disser para eu pedir outra rodada e mais um shot. Quer shop, shop, quer shop, shop. E quando a coisa tiver top, vamos ter mais shop, shop, shop, shop. Vamos de táxi para o meu lado, acabar o shop, shop. A nossa! Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Vamos, vamos lá com um novo tema, Filhos do Mar, Fils de la Mer, uma versão fado tecno português. Sandro Engato, Estou Além e mais, interpretado para quem? Para Sónia Costa. Para não chegar tarde,

depois ter ouvido aquele rock bem à portuguesa. Vamos lá com o grande artista Tony Carreira. Foi ela, foi ela. Quem me fugiu? I'm

ficamos sempre no Brasil com o Vitor, ele e eu, com borboletas ao vivo do Rio de Janeiro. Oh,

com alma lusitana que vou ter de despedir de vocês mais cedo que previsto. Do alto do fado. Desde já queria agradecer todos os telefonemas que me deram hoje de manhã. É força, é luta, gente. E peço desculpa, aquelas dedicatórias que não passei, que estavam previstas. Fogo intenso. Mas fica para a semana, não fica perdido. O mar, o povo que sofre, mas está. Daqui lá, portem-se bem. Somos guerreiros da alma. E pois é, Portugal em festa acaba por hoje, mas torna a vir a quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia. Mas sempre erguidas, fazemos do nada estradas perdidas. Como sempre, a melhor música portuguesa e nem só. Daqui lá, portas bem, tudo bom. Além, que o vento. E amanhã de manhã podem encontrar a minha, o meu amigo Asmiro com voz de Portugal. Ninguém nos detém. Então, tchau, até para a semana. Esquecemos o chão que pisamos, as vozes que temos, dos descobridores à nova geração. Somos passado, presente, revolução. Cada pedra em alflama, cada porto em gaia, cada grito que ecoa numa velha praia. É a alma lusa que sempre persiste, tantas vezes caída, mas nunca triste. Canta a guitarra, chora por nós. Dá-nos vida, dá-nos fado, leva-nos além. Que o vento nos leve, mas nunca nos quede. Somos coragem, ninguém nos detém. Traz-nos futuro, leva-nos sempre. Gritamos forte, nunca calamos. Somos Portugal, nunca quebramos. Canta a quente guitarra, chora por nós. Dá-nos vida, dá-nos fado, leva-nos além. Leve, mas nunca nos quede. Somos coragem, ninguém nos detém.

cabeça, criada neste mundo para o homem agradar. Qualquer garota com uma saia mais curtinha, muito bem arranjadinha, faz o trânsito parar. Ficou maluco com a cabeça andar à roda, e por causa desta moda qualquer coisa vou fazer. Comprou flores com olhos e malas caras, porque aquela mini saia vai dar muito prazer. Comprou flores com olhos e malas caras, porque aquela mini saia vai dar muito prazer. Essas meninas andam todas loucas, loucas, que põem homens sem saber o que fazer. Todas as noites querem andar na gandaia, com a sua mini saia para o macho enlouquecer. Essas meninas andam todas loucas, loucas, que põem homens sem saber o que fazer. Todas as noites querem andar na gandaia, com a sua mini saia para o macho enlouquecer. Saia mais comprida, mas não resiste a uma saia bem curtinha. A Juliana, que é das mais atrevidas, usa a saia mais curta para mostrar bem a perninha. A Catarina, que é garota arranjada, e com a sua saia anda sempre bem disposta. A Micaela, que é das mais envergonhadas, se não por ela tem quase tudo à mostra. A Micaela, que é das mais envergonhadas, por ela tem quase tudo à mostra. Essas meninas andam todas loucas, loucas, que põem homens sem saber o que fazer. Todas as noites querem andar na gandaia, com a sua mini saia para o macho enlouquecer. Essas meninas andam todas loucas, loucas, que põem homens sem saber o que fazer. Todas as noites querem andar na gandaia, com a sua mini saia para o macho enlouquecer. Que tu és diferente. Se queres... queres gritar? Grita no meu colo que eu guardo o segredo. Porque é sagaz como tu me afagas quando tenho medo. Porque é final, só por tu seres de homem e eu ser mulher. Rigorosamente nada quer dizer. Não tenhas vergonha de chorar mais cedo. Quero ser, ser o teu colo, o teu regaço amigo. Dividir tudo contigo, contigo. Sabes bem, quando eu preciso nem sequer imploro. Tendo o teu colo que eu choro, ai choro. Então vem, atirar as mãos pela porta fora. E um homem também chora. Ai, chora. Eu já desconfiava quando tu chegavas tarde para jantar. Sem qualquer conversa, dizias depressa, estive a trabalhar. Tu sentavas-te à mesa e com safadeza mentias para mim. E eu ia no teu jogo e punha as mãos no fogo, que não era assim. Por isso sai, sai da minha vida. Ai, esse perfume da outra mulher. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, não te quero ver. Sai, sem nenhum queixo, e leva o perfume da outra mulher. Mas não fiques com ele. Tira-me tudo na vida e o mais que consigas. Mas não fiques com ele. Podes ficar com as joias, o carro e a casa. Mas não fiques com ele. E até as contas do banco e a casa de campo. Mas não fiques com ele. Podes ficar com o resto e dizer que eu não presto. Mas não fiques com ele. temperaturas máximas para hoje: Porto e Coimbra, 14 graus, Lisboa, 15, Faro, 16 graus de máxima prevista. E vem a informação às 11 da manhã. Antena 1. Muito bom dia, 11 horas da manhã no continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Conhecemos agora os títulos desta edição. O regime iraniano está a recorrer a todo o tipo de violência para silenciar quem o contesta. A denúncia é da Amnistia Internacional. A organização apela a uma condenação mais incisiva da comunidade internacional do que se está a passar no Irão. A Dinamarca promete continuar a reforçar a sua presença militar na Groenlândia. Anúncio feito a poucas horas do encontro em Washington entre os responsáveis da Dinamarca e da Groenlândia com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio para discutir o interesse dos Estados Unidos na ilha junto ao Ártico. Embalado pelas sondagens, João Coutinho de Figueiredo pede a Luís Montenegro que desista do apoio.